atento ao gol, dê passagem ao gol, aqui o 63 tá tudo. Passagem ao gol, 3 tá tudo. Romeu, acho que é bravo, controle de Salvador, pro tio. Romeu, acho que é bravo, confirme, tio. Já tinha ração, senhor. Copy, isso no zero, curva esquerda. Na Puca Zipá, controle 19-8, transponda 5475, 19-6. Autorizado 370, Anderson Luna 0, decola da 10, curva esquerda, Puca Zipá, controle 5198, transponde 5475, 966, na posição 9. Está confirmando o código de transponde 5476. 5476, transponde 966. Correto, seu cabo de estacionamento. Portará, está pronto para o curso de semana 9. Autorizado, só para o tarde. Portará, tarde. Salve Salvador, boa tarde, 4118, azul, quando precisa de autorização, Confins 340, seguinte onda. Gente, agora de copa, Confins 4118. Ah, 4118. Aguarde, eu me apresento, número 2, segundo. Está posição autorizada, aguardando para o pushback, 6321. 620 vai seguir em frente e ingressar via Alfa, positivo? Confio, por gentileza. É o gol no 620, tá aguardando posição, então nós vamos prosseguir e ingressar via Alfa para retornar, confio? Ou o senhor pode fazer um 180 da presente e aguardar já na saída do PAD 3 para já ingressar daqui a pouquinho no portão 09. Aqui vai ficar difícil fazer mais um 180 no PAD, eu gostaria de prosseguir via Alfa novamente. Sem problema. Próxima à esquerda, via Alfa, repostante de leite. Muito obrigado. O senhor é estacionado 5176, confirme. Sem problema, Vitor Alfonso, me confirme radial ideal de saída. De 20, é isso? Sim, pronto pra cópia. Estado Salvador, Sierra Novembro, November Uniforme, nível de voo 105, vai prosseguir direto na radial 220, sai no corredor Axé, inicialmente curva direita, receita 1 mil pés até o farol da barra, ou liberação do controle, 5432 é o código, 1198 é o controle. Está presente o Ena Proad Conde, trip 5627. Está presente o Proad Conde, trip 5627. Alfa, Alfa, cotejamento correto, me confirma o pátio PLD? Sim, pátio 5, acionamento está de decolagem, agora 14-1895. Gente, Foxtrot, Foxtrot, Zulu. O táxi 966 com 4 horas e 30, alterna Maceió, 71 a bordo. Táxi autorizado, Pátio Índia, ponto de espera, chame torres 1895, ajuste no 095. Pátio Índia, ponto de espera, vai chamar torres 1895, 9661. 3217, ciente, complete a aproximação, chama a torre em 118 decimal 95. 118 95, até daqui a pouco, senhor, boa tarde. Salvador, boa tarde, o San 3217, estabilizado direto X-Ray, 2 milhas semana em Brasília. 217, reporte Simbra com trem checado, altímetro no 0 no 5. No 0 no 5, no altímetro já está abaixado de checado, 3217. 3217, tem livre pouso, pistão no 0, o vento 1 no 0 graus, uma centena com uma dúzia nós, 1 no 2 nós. Livre pouso, 1 no 0, San 3217. Jogo 1738 na posição 4, informação Romeu, quanto você tem autorização para confirme? Confirme, por gentileza, o tráfego que chamou para o cópia. Jogo 1738, informação Romeu, na posição 4, para confirme. Sim, chegou a escópia. Quais aeronaves a companhia pode ingressar para a aeronave 620? Afirmo. Já. Aguarde para o pushback, 6321. Aguarde para o pushback. O senhor, a transição está muito baixa, 6321. Aguarde para o pushback, aguarde. Só acionamento está autorizado. Vou aguardar a entrada do aeronave da Gol na posição 09. Uno 33 decimal 25, alterna 133 decimal 95. 3325, 3395, UFX, 6327. Copia sempre. Autoridade Confis 340 via Peugeot 21. Subidar por transição Elefa, primeira curva à direita após a decolagem. Código 5516, controle 1198. O azul, poderia confirmar sua saída? Arbor, transição Elefa. Arbor, transição Elefa, 340 autorizado, via 3121, iniciou com curva direita, 5516, transponha 198 ao controle, 4418, 4118, Brasil. Correto, chama para posicionamento. Chamará, obrigado. 1738, pronto para cópia? Negativo. Guarda. No 738, autorizado com fim 360, via 3121. Subida Arbor, transição Elefa. Primeira curva à direita após a decolagem. 5523 é o código, 1198 é o controle. Permitido, pronto autorizado. Confim 360, pesulo 21, decolador 10, Arbor, Elefa, curva à direita, 5523, 1918. Correto, chama para posicionamento no 738. Autorizado. Puxando a 6321, autorizado pushback, chama para o táxi. Alfa Livre, decolagem da 17, atenta estrela 2, o vento 1 no 0 graus, 1 a 12 nós. Iniciando o retorno da placa. Dois 7, salva 59, à direita só 21, decimal 1, boa tarde. Direita, 21, 1, boa. Turofa Alfa, decola 00, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. 0, QNH 10, 15, autorizado a chegar na mão. Salvador, boa tarde. Este é o passarinho 2231 com a informação Romeu. Jantan, 3217, Lisão. 3217, táxi Alfa, chamando a Juliette. Alfa, chamando a Juliette. para interceptar a chegada máxima. Afirmativo. Teria a possibilidade de poder voar em TAP, senhor, para minimizar um pouco o nosso atraso? Gostaria do 2231 no Buena Proa de Mari. Proa de Mari, então, 2231. Solicitando descida da presente. Gente, desça para nível 1. Desça para nível 060, QNH 10015, passaria do 2231. 060 na transição BIP. 16918, controle. É de cor? Confirme velocidade de cada, 698. 280. Gente, é o 698. Vitor Alfa Alfa. O Vitor Alfa Alfa, controle Salvador. O Vitor Alfa Alfa mantendo o meu pé litoral, corredor Axé. E assim que o controle nos autorizar, gostaríamos de voar direto em Leão. Gente, Vitor Alfa Alfa, inicialmente mantenha-se sob condições visuais, a 1 no meu pé e reporte no farol da barra. Portarei no farol da barra, mantendo meu pé, Vitor Alfa Alfa. Então, ela, essa posição fica bem fora da nossa rota. Sim. Para nível 370, saída PUCA. A PUCA 370, 966. E repete a pergunta? Não, a saída ABO, transição elétrica fica bem fora da nossa rota aí. Qual a rota que você tem a bordo? Eu tenho o 21, então seria qual a posição para fazer elétrica? Tá bem. Só me chega, eu vou consultar e já te passo a posição. De fome pro corte. Pro ideal pro destino 224, 224 graus. Papatango Vitor Alfa Alfa, tem condições de voar na proa de coral, tá presente? Proa 220 seria. Não, após o destino direto, positivo? Afirmativo. Muito grato, na proa de coral, Vitor Alfa Alfa. Sapatinho, aponta de 0.2895, ajuste 10.15. T217 vai guardar a passagem do Airbus da Avianca, após a ingresso da Via Juliette, prosseguir portão 10, portão 10. Após o Avianca, segue Via Juliette pro 10, o 3217. Bono 7387, cuidado do solo. Vamos acertar essa saída, temos mais de uma saída aqui no nosso dados aqui, desculpa aí. Que essa é o ponto de encontro da Airbus 17 e da Airbus 21, ok? Afirmativo, obrigado. Para o 75. Vitor 5627, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85, trip 5627. Normalmente a frequência? 125.45, alterna 126.85. 4.685.627. A primária 125.45. 2545.627. Passaria do 2231, não está presente o Ena Pro de Itap. Passaria do 2231. 2231 está Pro de Itap. Papa Alfa Tango Tango, controle de Salvador. Acione identificação, desça para nível 050, QNH 10015, autorizada a chegada a Ponte. Pode prosseguir para o ano, então. O vento 100 graus e uma dúzia a nós. Ponte a 20 milhas do VOR Salvador. QNH 918, desça para 2000 pés, QNH 10015, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, azul 6918. Gente, 2015, reporte estabilizado X-Ray. Papa Tango, Vitor Alfa Alfa, suba para 4500 pés, Vitor Alfa Alfa. 4500 pés, Vitor Alfa Alfa. Força aérea 2733, inicialmente mantém a nível de voo 080. Força aérea 2733, contém 080. 4 para o posicionamento. Autorizado, só frutado. Permitido, autorizado, posicionamento para o valendo. Para nível 050, QNH 10015. É autorizado, 050, bem. Papa Tango, Vitor Alfa Alfa, suba para nível 105, Vitor Alfa Alfa. Estado Salvador, Grupo Zulu Manati, o nome o PES, após decolagem, curva direita, corredor Axé, código transponder é o 0125 e o controle 119.8. Zona 00, confirma? 5, bom voo, Mike and Delta. Decolo 08, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, graças, homem, 321. 321, sentido da árvore. Acionar Mike Delta, boa tarde, chame táxi. Do 4198, solicitou pushback estouramento? Afirmo. Autorizado, chamando de táxi. Tamará. Alfa, correção, vou indo na proa da rotatória da presente, reporte na rotatória. Azul 6918, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Gente, reporta. Controle Salvador, Oceané 6321. Oceané 6321, contato radar na decolagem, subou para nível 320, saída da árvore. 320, Força Aérea 2733, desça para nível 060, que é negar uma 0 notícia. Controle 3155, que está Guarulhos? Não seria o TRAM 3155? Pronto para cópia? Autorizado Salvador para Guarulhos, nível de voo 300, via Apresulo 44 e após conforme a rota. A subida será da El, Leda, Bidev. Primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. Código transponder é o 5475 e o controle 119.8. 2000, 1015, 2331. Força aérea 2733, desça para nível 050. 7-3-0-5-0. Neto, chama para posicionamento. Para o táxi, o gol na 7738, está com 165 a bordo, 3:18, alterna Brasília. 5 azul 699. Obrigado, até a próxima. Controle 2231, essa pressa autorizada ILS. Passaredo 2231, afirmativo. Autorizado ILS X-Ray, pista 10, número 2, para aproximação, reporte estabilizado. Passará o passaredo 31. Torre Salvador, boa tarde, azul 6918, baixado travado, sinal da 10. Pare 6918, altímetro no 0 no 5, o vento 1000 graus, uma centena com 10 nós, com 10 nós, tem livre pouso, pista no 0. Sente livre pouso na pista 10, pista 10, com 1015, 10 no 5. Agora 2-0 milhas, mantendo 1500 pés, totalmente funcional. Papapá, Foxtrot, Zulu, ciente, reporte ingresso no corredor Interlagos. Reportará corredor Interlagos, Foxtrot Zulu. Leva no 895, ajuste no 0 no 5. Fátima, Índia, Ponte Pera, 38 no 5, azul, 41 no 8, obrigado, boa tarde. Afirmativo. Foi liberado para nível 105 a meia dúzia de milhas atrás. Super mantém nível 105, Vitor Alfa. Desça para 2000 pés, que é negar 10015. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 736 para 2000, mas está mais estabilizado na final do ILS X-Ray. Já sei daqui, já vou modificar seu plano. Já te pago a nova cópia. Obrigada. Boa tarde, Estrada 3-4. Na 3-4, agora com a Petrolina. Ou no azul, 69-9. Fox Zulu tem condições de descer para 1000 pés? Afirmativo, Fox Zulu. Gente, Fox Zulu desce para 1000 pés. Descendo para 1000 pés, Fox Zulu. Três, estabilizado, ILS, pressão no centro. Passada 2231, ciente, complete aproximação, chama a torre em 118, decimal 95. 1895, obrigado. 08. Portão 08, pela Alfa, Jet, Azul 698. Tem condições de aumentar para 1709, Fotério 2733, para sequenciamento? É o do DSI. Gente. A dor externa, baixa o travão. Laredo 2231, o altímetro 1015, o vento 100 graus, uma centena, com uma dúzia nós, 12 nós, tem livre pouso, pista no zero. Autorizando pouso, pista no zero, 2231. 738, decolos 16, controle 119, decimal 8, bom voo. 19, decimal 8. Torre, boa tarde, azul 4, quadro 4118, onde que era pra... E o Papa Papa, Fox, Fox, Zulu, controle. Fox, Fox, Zulu, na escuta. Que ingresse no corredor Interlagos e reporte na rotatória ou visual com aeródromo. Ingressado no Interlagos, reportará na rotatória ou visual com aeródromo. Fox, Fox, Zulu. Controle General, faz já visual com aeródromo. Afirmo, General Liberal, já está visual com aeródromo. Chame a torre na frequência 11895. Oi, meu nome é 5, General Liberal, seu trabalho. Dando claro decolagem na pista 17. Suba nível de voo 360, sair da árvore. Perfil da árvore 360, voo 738. Oi, Salvador, vai para o meio de November Alfa, rotatória, está visual com o campo. Autorizado encurtar, reporte final de 2 milhas de November Alfa, pistão no 7, altímetro no 0, no 5. 1095, autorizado encurtar, reporte na final de 2 milhas da 17 de November Alfa. Fox, Fox, Zulu, escuta. Sim, rota, foi rotatória, vai seguir o tráfego Charlie 150, 4 milhas à frente na aproximação para 17. Tem contato visual com o tráfego? Negativo no momento, Fox, Fox, Zulu. Ok, voa a rotatória, vai na experiência 14. Para a rotatória, Fox, Fox, Zulu, aguardando. Zero, na curta. A passagem do tráfego tem livre decolagem, dono 7, o vento no 00 graus, com uma dúzia nós, marca para Delta. Cabeceiro no 0, azul 4, 1 no 8. 4, 1 no 8, ali mantendo, certo? Fox, Fox, Fox, Zulu, já avisou o aeródromo? Afirmativo, Fox, Fox, Zulu. Fox, Fox, Zulu, chame torre, está presente, 118, decimal 95. 1895, grato, boa tarde, Fox, Fox, Zulu. Boa. O série 2733, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. ILS X-Ray, reporte estabilizado. Todo pista 97, União Federal. Torre, boa tarde, papapá, Fox, Fox, Zulu, posição rotatória. De Fox, Fox, Zulu, vai ingressando na final do ano 7, reduzindo e aguardando autorização de pouso. Número 2, informa o tráfego, uma milha da cabeceira, é um Charlie 150, bem reduzido, ok? Sente do tráfego, negativo visual, aguardando autorização para o pouso. Da pista no 7, Fox, Fox, Zulu. Delta, decolos 19, controle 119, decimal 8, bom voo. 19-8, grato, Delta. 4-1-8, livre decolagem, pista 10, vento 100 graus, uma dúzia nós. Iniciando 4-1-9. Boa, mantenha sob condições visuais no meu teste. Gente, solicita proa direta, manatina presente, não. Afirmativo, foi na proa de Manati, reporte na a 20 milhas do VR Salvador, QNH em Salvador 10. Reporte na 20 milhas do VR. número alfa no solo 20, vai liberar a próxima esquerda, agilizando por gentileza na Quebec, aguardando autorização para o regresso à pista. Força Aérea 2733, gente, complete a aproximação, chame a torre em 118.95. Para a torre, 1895. Vento 100 graus, uma dúzia noite. Baixado e travado, livre pouso no 7, Fox, Fox, Solo. Vento. Torre Salvador, Força Aérea 2733. Torre 2733, altímetro 105, reporte passando, marcador externo. Reportará. Pode confirmar o vento para o Fox, Fox, Solo. 100 graus, uma centena, com 08 nós. Vem com 8, tá. Corredor Axé, código 0123, controle 119.8. Correto, acionamento, táxi de colapso agora 48895, confirme com gentileza o PLB. Gente, calma no táxi, chama agora 48895. Terra, reporte para o táxi. 3-1-4, a cópia, tá pronto? Pronto. Autorizado Petrolina, 340 via Pêsulo 20 e após conforme a rota do plano. A subida será Momo, Cogibo e após Flock, Momo Flock, com a primeira curva à esquerda após a decolagem, código 5530 e o controle 119.8. 340 para a Petrolina, a Petrolina, Momo Flock, primeira curva à esquerda, 5530, Momo Flock, 198 ao controle. Correto, chama para posicionamento, 55, Oxané, 6314. Salvador, boa tarde, voo no 620, informação Romeu. 620, autorizado Recife, 370, via Peruíque 58. Subida Pucca, transição Aracaju, Pucca, Jama, Aracaju. Primeira curva à esquerda, após a decolagem, canteira 10. 5535 é o código, 1198 é o controle. 370, Recife, concorde, Peruíque 58. Pucca, Aracaju, curva à esquerda, pista 10. 5535, transponder, controle 198. 1620 da Gol, posição 9. Correto, já para posicionamento. Valeu. Pensa na posição está autorizada, chama para pushback. Táxi vai ser reporte para ingresso no 7. Boa tarde. Foi elefa da presença. Eba, 41 noite. Foi elefa da presente, 41 noite. Elefa, 41 noite, obrigado. Tá de louco. Posso cabeceira 17 pronto, Quebec Serra. 733 no solo 25, livrar a próxima esquerda no hotel, prosseguir pátio militar, estacionar ali, frequência, boa tarde. 733, graças a Deus. Solo Gol 1169, posição 06, ciente da Romeu, autorização Guarulhos. 1169, abaixo de fazer. 55 está no 1 ou no 5? No 55, no botão 5 autorizado, só para o táxi. Uma centena com 08 nós. O número 69. Prossiga. Autorização Guarulhos. Ciente, aguarde cópia. Aguardando. Alfa Tango Tango, estabilizado? Afirmativo. Alfa Tango Tango, complete aproximação, chame a torre em 118 decimal 95. 18,95. Azul 4118, chame centro Recife na frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 28,260, muito obrigado. Boa tarde. Boa. Mike Eco Delta Ciente, reporte regresso. Salvador, boa tarde, 1869 é o controle de Salvador, acione identificação, desça para nível 050. NH1-0-5 autorizada, chegada bom. Exato. Uma liga de terra. Como é que serve, controle de Salvador? Seu colono 7, solicita 2.500 direto ao povo. 00 graus, 1.0 nós, o ajuste 1.0.5. Vai prosseguir para 10 ou é para 1.7? Prosseguir para 10. Livre pouso, pista 1.0. O alfa está em cima. Livre pouso 1.0, o alfa está em baixo, cara. Povo de São Paulo, aguarde subida. Aguarde. Paulo Salvador, boa tarde, Delta 3217, canal 1, informação Serra. 3217, aguarde cópia com fim. Guardando. Cópia 5241. Autorizado conquista 200, a rota direta Elefa, direto Pore, após conforme. A subida será Arbor Elefa, primeira curva direita após a decolagem, código 5531, controle 119 decimal 8. Autorizado 200 para conquista, Pista no zero, curva direita, saída Arbor Elefa 3119, oito controle, trip 5241. Afirmativo, tá, o senhor aceita 200, aguarda a recoordenação para o 180. Tem 200. Sim, te chamo para posicionamento. Chamará 5241. Sul 1169, pronto para cópia? Pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, 360, via Pesolo 10, Bridge, via Pesolo 16, Bravo Tazulu, e após conforme a rota do plano. A subida será da El, Leda, após Motiva. Primeira curva direita após a decolagem. Código 5551. Controle 119.8. 360, autorizado Guarulhos, via Pesolo 0, Bridge, via Pesolo 16, Bravo Tazulu, conforme. Da El Leda, após Leda, Mórbida. 5-5-5, transporte 19-8 na frente. Da El Leda, Mótiva. Mike Oscar, estamos no Vitor Alfa. Da El Leda, Mótiva. Correto, show para posicionamento. Para posicionamento agora, o CFK3-0 está com o portão 1-3. E o Oxalá 63-1-4? Gente, aguarde um minutinho para o pushback. Okay. 3217, pronto para cópia? Pronto. Autorizado com fim 360, via Pesolo 21. A subida será Arbor Transição Elefa, primeira curva à direita, 5533 é o código, 1198 é o controle. Autorizado 360 com fim, via Pesolo 21, saída Arbor Transição Elefa, primeira curva à direita, controle 198, transponder 5533. Correto, chama para posicionamento. Chamado. Pushback, estacionamento, bolo 620. Aguarde. Corrigido, no 620, autorizado. Chama para emitir táxi. Chama táxi, 620. 5241 para puxa, estacionamento. 5241, autorizado, chama para o táxi. Para o táxi, 241. O 3155 já está pronto para o táxi? Afirmativo, senhora. Estamos com 2-0-8-9-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0-8-3-0- 5. Alfa Tango 5. Então, está prosseguindo para o pátio 3, confirme. Alfa Kilo para o pátio 3. No pátio 3, fica atento aos sinalizadores e à movimentação no pátio. Cinco alinhagem decolar, o vento uma centena com 8 nós. Táxi Gol 9620, POB 177, 3 horas e 10 de 1 pessoa. O Jané 6314 está na minha escuta? Sim. Aguarde para o pushback, aguarde. Gol no 620, táxi autorizado via Pati Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 095. Pati Índia, 1895, ponto de espera com o Mi 15, uma boa tarde. Sim, repita apenas o alternativa, Salvador? É João Pessoa, alternativa João Pessoa. João Pessoa, sim. Mulher. Estacionamento, posição 06. Aguarde, no 169. Aguarde. Obrigado. Norte, confirme onde é? Bom, só a, o bairro aqui de Salvador? Certo, seguinte. Está livre a decolagem. Comprou a norte, o vento 1, centena, ponte nós, o ajuste no 015, guardião 05. Aos 3.000, controle 19.8, boa viagem. Obrigado, 3.155. Por Salvador, muito boa tarde, 3.155, passa 2.200. Sente contato radar, se manter o 3.00. 3.00, está 3.155. Precisa para o Gidael, está 3.155. Confirme? Para o Gidael, está 3.155. Autorizado, né? Gidael, 3.155. Voo no 620, próximo ponto, espera próximo. Alinhar e decolar, uma centena com 8 nós, o ajuste no 015, 1 no 620. E decola 1015, o voo 1 no 620. O quanto depois é confirmar? Estou prosseguindo para a Cidade Baixa, confere? Confere. Seguindo então, pronto, a Cidade Baixa, guardião do Fuco. Sim, direto, estendo. Obrigado. Tira. Disputa permanente 2231 para a barriga. Passando 060 para 050, bolo 869. Bom, no 69, 2 minutos para iniciar o pushback. O senhor vai iniciar aqui simultaneamente com o Airbus da Oceaner, no 3. Ok, aguardando. Salvador, está 3145, próximo cópia para o Galeão. Aguarde, cópia, está 3145. Aguardando. Oceané 6314, livre push, acionamento, chama táxi. O voo no ano 69, autorizado push, acionamento, chame táxi. Chamando táxi, o voo 69. Passarelo 2231, cópia. Na sua escuta, pronto, 2231. Está autorizado barreiras, o nível é o 180, via Whisky 42 até Lapa. E após Lapa direto, Barreiras, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição VATAP, o controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5544. Copiou, para Barreiras, nível 180 pela WISC 42. Decola da 10, curva à esquerda, Momo, VATAP, depois Lapa, depois direto, Barreiras. 119.8 é o ponto do elevador. 5544 está fora, para o passarelo 2231, câmbio. 2231, está correto, chame no parte 3, é o push e acionamento. Desce amarelo, parte 3, 2231. Botão 3145, cópia. Prossiga 3145. Está autorizado Galeão, nível 360. Via peso do Lu 10 até SMAP, após direto Lúvito, Lúvito direto Barbacena, e após conforme plano. A decolagem é da 10, curva à direita, saída da El, transição Motiva, o controle 119, decimal 8, o transponder 5552. Sou do Galeão, nível 360, conforme o plano apresentado, que é pelo 10, SMAP, Lúcio, Barbacena. E a cauda 10, curva direita, da El, transição Motiva. Alterante Ponte 5552 e controle 119 de Sinal 8, para 3145. Correto, 3145, já está enchendo para o puxo de acionamento. Correto. Controle Gol no 620. Prossiga. Você vai voar coordenar Aracaju, pro de Aracaju? Mantém preferido a saída agora. Sente, não se escuta. 5241, 941, controle 198, boa viagem. Obrigado, boa noite. Segui aí o Airbus, é o Xenar. Feedback acionamento, tá? 3217, está no 1. 3217, só um instantinho para o puxa acionamento. Temos duas aeronaves aí que vão cruzar o pátio. Aguarde na escuta. Tá aguardando, sem problema. Para ataque, seu Xenar 63, ano 4, 147. Porra, 3 horas, 4, 9, é o Oxené 6314, livre táxi. À direita, no ponto espera da 10, chame a torre 1895. E direita, seu ponto espera da 10, porra, 1895. Graças. Mandou, boa tarde, eu chamei 3, 1, 4. 3, 1, 4, tente, mantém o ponto de espera. Está no ponto de espera. Boa noite, 69. Boa noite, 69, completo final, chame na frequência 118.95. 295, obrigado. Então 3155, chama o centro Recife na frequência 13325, alterna 13395. 1145. Aguarde um instante, é o número 2 no setor, o 3145. Guardando, 3145. Então 3217, livre por estacionamento, portão 1, chame táxi. Chama na táxi, 3217. Do 190. 69, continua a aproximação, aguarda o serviço. 869. Boa tarde, torre, gol no 69, pronto, você espera da 1-0. 69, sim, a gente mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, o 1-69. Baixa travada, livre pouso, gol no 869. Mexendo a 6314, decola o 45, controle 198, vou ver. 198, obrigado. Rodou, boa tarde, mexendo a 6314. Salvador, Chanel 63, 14. Zero 610. Chanel 6304, contato radar, submanteu 340, saída bom. 340, perfil da bomba, 6304. Salvador é o 620. Gol no 620, chama o centro Recife agora, na frequência no 2545, alterna 12685. 2545 a 2085. Alinhar e mantém. Alinhar e mantém. Boa noite, Geraldo. Túlio 35241. Prossiga. Cidade de Coronel, vamos de Arbor para Conquista. Você prefere sair de Aguarde. Boa noite, 69, boa tarde. Livre táxi, Alfa, Juliette, o gate é o 9. Alfa, Juliette, gate 9, 869. Solo Azul, 6919. Azul, 6919. Tá autorizado, Campinas. 340 nível. Via UP Zulu, 10 até Bridge, Bridge UP Zulu, 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Trive conforme o plano, decola da 10, curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 119, decimal 8, transponder 5570. Está autorizado o Campinas, Rio de Janeiro, 340 é a rota do plano de volta. Cola no zero, curva direita, Gael, Leda, Motiva. Adiciona 5570, controle em 119, decima 8 já. Correto, 6919 da Azul e chame para o puxo acionamento. Já, Maré. Para o táxi do TAM, 3217, 181 a bordo, alterna Brasília, 3 horas e 15. Qual o teu B, por gentileza? 181. Gente, TAM 3217, ele está à direita, ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Direita, torre 1895, obrigado, bom trabalho. Sub, mantendo 360, saída da EL. Matheus, salve 360, quando possível, Leda ou Motiva, senhor. Gente. Chanel 6314, voe direto Petrolina. Está presente direto Petrolina, 6314, grato. Trip 5241, após A, está autorizado pelo Centro Recife, direto Vitória da Conquista. Osabo Conquista, 5241, obrigado. 1169, voe Leda. Direto Leda, grato amiguinho.